Thank you. Está tão fria sobre a fora e seu sabe e danjoda na te tambor quisera compreender porque parti. Como es tan triste y con su ave continúa más fuerte a idea. Thank you. Thank you. Thank you.